Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao cast do Cavaleiro. Entrei na feira da fruta. Sejam bem-vindos ao cast de quem vai comer a tia do Batman no gabinete do prefeito. E apresentando a tripulação de hoje para falar de Batman Arkham City, temos conosco Mr. Bubbles, Hyde, Cetista, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do cast passado, né? O cast da Rare. Vamos começar com a cartinha do Hyde. Hyde, o que diz a sua cartinha? A cartinha que mandou foi o Douglas e ele manda. E aí, pessoal da Orion, beleza? Ótimo cast mais uma vez. Não sei não, mas na minha opinião, a Rare só tem salvação se ela se tornar uma empresa independente, com novas ideias, mas tendo talvez a mesma ideologia de antigamente. É triste ver a produtora de Donkey Kong Country nesse buraco, fazendo Kinect Sports, mas quando saem de uma empresa pessoas importantes, como vocês citaram no cast, é difícil continuar no mesmo nível de competência, tendo em conta que uma renovação não pode ser feita de qualquer maneira, mas também não precisava ter chegado onde chegou. Para mim, a Rare perdeu o norte e nunca mais voltará a fazer jogos com a mesma competência antigamente, infelizmente. Abraço. Ele é pragmático aí, né? Pessimista. Não, mas na realidade ele é realista, eu acho, cara. É que quando saem os caras que fazem o negócio acontecer, é muito difícil uma empresa se levantar. É realidade. Né, cara? Porque era o trabalho dos caras, né? Que faziam o negócio andar. Os caras que eram criativos. Beleza, valeu pela cartinha. Homem Mal, o que diz a sua cartinha? Minha cartinha aqui é do mafioso, hein? Do Giovanni Falcone. Giovanni Falcone. Então, ele diz aqui: caramba, os podcasts de vocês são muito bons. Descobri o trabalho de vocês há mais ou menos uma semana e desde então, todos os dias, baixo uns 3 para ouvir enquanto trabalho. Pois trabalho em uma fábrica e vale a pena comentar, é um tédio imenso. Vixe, vai cortar a mão, hein, cara. Cuidado, cara. Ouvindo o cast lá, é que eu perder a mão. Ah, não, pode perder a mão, cara. Você vira presidente. Aí tem que ser o dedo, cara. A mãe inteira vai fazer falta. A mãe inteira vira o ditador. Então, mas felizmente, graças ao bom God, existem os podcasts e de preferência o de vocês são os melhores. Parabéns e muito obrigado por me alegrarem e entreterem todas as minhas manhãs tediosas. Gostaria muito de ouvir um podcast falando Heavy Rain, jogaço difícil. E as expectativas sobre os games que não foram lançados, mas que já estão causando um grande tumulto entre os gamers esse ano. Aproveitar a onda aí já do God of War 4, né? Será que vai ser 4 ou não? Eu acho que não vai ser 4, não. Vai ter outro nome. Ah, é Ascension. É Ascension, mas será que é Ascension? Não. Mas, não sei. A gente vai descobrir. Abraço. Acho que na E3 a gente vai saber. Opa, na E3 a gente vai saber. Ele manda aqui: abraço a todos e até o próximo cast. Valeu pela cartinha. Cuidado aí, mano. Senão a gente vai ser processado aí por distração do trabalho. Não sei, cara. Mas eu falo que ter a mão cortada se distraindo ouvindo o Orioncast, acho que é melhor do que ter a mão cortada se distraindo ouvindo o Justin Bieber. Mas tudo bem. Deus perdeu a mão por uma boa causa, né? Então. Já pensou, cara, no tribunal lá, a prova que o cara toca o Orioncast lá, uma prova que a culpa do funcionário é o podcast. O juiz vai ouvir a gente, né? Eita, ferro, fiquei com medo agora. Mas beleza, valeu pela cartinha. Eu já vou emendar aqui na cartinha do Jones, né? E, bom, ele começa falando: muito bom cast sobre a Rare. Saber que ela iniciou no ZX nem foi old school. Foi underground school. Caramba, a gente não é old school, a gente é underground school, hein? Caramba, então quem faz a pauta aí, hein, diretor? Fodão, hein? A Rare fez minha felicidade / raiva no NES. Battletoads foi o game mais desafiador que eu já joguei em minha vida. E ó, cara, tá no top. E olha que eu fechei Ninja Gaiden Black no Xbox e no Master Ninja. Meu, cê é bom, cara. Cê é bom. Ó, selo pra você, true hardcore gamer, como diz um amigo meu. Então, já nas gerações seguintes, eu passei batido pela Rare. Senti vontade de adquirir um Nintendo 64 pelo Killer Instinct. Mas quando vi que não era nem o Kai 1, nem o primeiro, nem o segundo Killer Instinct, né? Estava entre os dois, não superava nenhum. E, bom, ele acabou meio que se decepcionando. Na realidade, é que a questão é que quem jogou a máquina, né, cara? A versão de console era muito abaixo, né? É, o então, gráfico de bar era insuperável, né? Cara, gráfico de bar, velho, é fogo, velho. Já no primeiro Xbox, né, joguei o Bad Fury Day. E se o Duke Nukem fosse frutinha, ele seria Conker. O que você pode comentar disso, Amimão? Ah, cara, eu, pela verdade, na hora que começou a frase, meu cérebro desligou. Prestar atenção em outras coisas, outros aspectos do universo. Ai, ai. Espero que um dia eu volte a jogar com o Fulgore no Xbox 720. Tá aí, Killer Instinct é um jogo que o pessoal vive pedindo, né, velho? Vive pedindo e nunca saiu nada. É, então, eu joguei. É. Não, mas é o que eu tô falando, a galera vive pedindo um revival dessa série. Ah, tá, né? Tá. E engraçado que nessa geração a gente teve aí a volta dos jogos de luta e é uma franquia forte da Rare. Na realidade, eu acho que a questão aí é que os caras não têm, tipo assim, os caras, a Microsoft tem o direito de fazer um Killer Instinct, porque é dona da Rare, só que eu acho que o problema é que não tem gente capaz lá dentro. Essa é a questão. Acho que essa é o que. Acho, tô chutando aqui, mas não é certeza. Ele falou que espera um tipo. Espera um cast do tipo expectativas da nova geração, expected spoilers. Então, bom, vamos ver. A gente vai chegar lá, né? Deixa eu chegar mais perto da data. E coloca aqui, ó. PS, vocês melhoraram muito, pois como usuário novo estou ouvindo os casts anteriores. Aliás, áudio de segunda. Putz, o diretor. Mas era difícil no começo, cara. Parabéns. Ainda não associa as vozes aos nomes, mas o Manolo FPS Freak precisa de um pouco mais de Zelda nas veias. É, homem mal, eu acho que isso é pra você. Você não, é o Manolo... Manolo FPS Freak. Cumpri minha cota de Zelda no Game Boy e no DS. Ah, é? Já tá bom. E o Sonic Man, Sega is Dead, conforme se General J, né? Não, o Sonic Man, Sega is Dead, conforme-se. Acho que isso foi pra você, Hyde. Sega tá morto. Mais ou menos, né? E o General J, pô, quantos anos você tem? Você jogou paca, cara? Não? Pode crer, o General joga pra caramba, velho. Mas é isso, muito obrigado pela cartinha e vamos à próxima cartinha. Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? É aqui do Devil Pony e ele começa: fala galera, excelente ideia de cast sobre a Rare, apesar de ser nintendista, segundo ele, eu acho. Confesso que ouvindo o cast aprendi e relembrei muita coisa. Uma que falava o nome da empresa totalmente errado, provavelmente ele falava Rare. No Brasil é Rare, é normal. Acho eu que falo não é errado falar Rare, não, cara. Vou continuar falando Rare a partir disso. Acho que não é errado, não, cara. É a nossa dicção, é o nosso português. Outra coisa é que as músicas do Battletoads são animais. Nação, cara. Putz, foda. Então, a gente não comentou, mas elas são composições do David Wise, que é o mesmo compositor do Donkey Kong, né? E eles se conheceram numa loja de instrumentos musicais, né? Exato. O do NES Battletoads em Double Dragon é puro hardcore anos 80. Sobre a Rare, 007 mudou águas. Só isso. Muitas horas jogando esse jogaço. Pra mim, um dos melhores jogos da Rare é Killer Instinct. Considero o melhor jogo de luta já lançado. Aguardo uma sequência até hoje. Talvez na próxima geração. Não entendo como não saiu ainda. É a mesma frustração do usuário anterior aí, né? É o que eu acho, cara. Não tem ninguém na Microsoft capaz disso. De fazer um jogo de luta. É isso aí, ele manda abraço pra todo mundo e valeu, Devil Pony. Então, beleza. Então já vou emendar do Rafael Cândido. Então vamos lá. Olá, galera da Orion. Sou eu de novo, Rafael Cândido. Fiquei muito feliz de terem lido a minha cartinha referente aos casts de Metal Gear Solid. E agora, mais do que nunca, estou espalhando a palavra para todos os meus amigos gamers e contatos da PSN. Aê! Isso aí, espalhando a palavra, cara. Achei ótimo programa sobre a Rare, pois joguei muito os clássicos dela no SNES, principalmente os Donkey Kong 1, 2 e 3, e também alguns no Nintendo 64, mas no Nintendo 64 só por emulador. Gostei que vocês deram muitas informações interessantes que eu desconhecia, como esse primeiro videogame com que os caras fizeram seus primeiros jogos, antes de irem para a Nintendo. Espero que façam mais programas sobre empresas de games. E cuidado com as pragas do Miyamoto. Eu vi o pessoal comentando no mural também, moral da história, né? Nunca recebo uma praga do Miyamoto. É, o motivo de eu achar o OrionCast o melhor podcast que já ouvi é porque vocês conseguem fazer todos os programas serem interessantes. Mesmo programas em que eu achei que não ia gostar, seja por não conhecer o game ou por não gostar do tema. Acabo escutando e me divertindo muito, e depois vou correr atrás dos jogos que vocês mencionaram e que eu não conhecia. Sem contar que todos os casters são muito bons, de um jeito ou de outro. Todos acrescentam muito ao programa. Meu caster favorito é esse que vos fala, Lula, por ter ideias e um gosto por games mais próximo ao meu. E de tanto ouvir o Lula falar ô louco, às vezes me pego no dia falando ô louco. Cara, você acredita que eu ouço isso? Às vezes eu acho que eu tenho que perder a mania, que eu falo algumas coisas demais. É ruim escutar gente. É bordão isso aí, é bordão. É. Você não faz ideia como é ruim escutar gente, cara. Tipo, eu ouço assim e falo, cara, um curso de locução urgente, toma vergonha. Quando alguém fala algo meio absurdo, ele solta essa daí. Pô, cara, valeu, valeu mesmo. Ele agradece a gente pelo excelente trabalho. E, bom, valeu pela cartinha, tá lido de novo aí. Mr. Bubbles, vamos a mais uma cartinha aí? Só eu e você tinha cartinha? É, o último e-mail é do Tony Angel, e ele começa, fala povo do Orion Games, beleza? E ele começa já aqui. Cara, vou ser sincero, só peguei a Rare na época do Super Nintendo, em especial a série Donkey Kong, que, ao meu ver, é o melhor jogo de plataforma que existe. Também foi foda ver a evolução dela no Super Nintendo, mesmo eu tendo trocado a Nintendo pro PlayStation. Acho que todo mundo fez isso, né? Ah, então. Muita gente fez isso naquela geração. Era caro ficar de Nintendo 64, cara. É, só o Pascoal que não. Só o Pascoal, é. Pascoal é Playboy, boss. Mas é visível que ela perdeu o bom senso após o sucesso do jogo James Bond. Aí ela cometeu erros em relação a RH e mercado. No Nintendo 64 ela fez jogos de adulto e no Xbox ela fez jogos de criança. Igual a SEGA, ela teve ascensão e queda. Porém a SEGA foi por jogos ruins e na Rare foi por falta de visão de mercado. Porém hoje a SEGA se recupera com Total War e Sonic Generations. Nossa, Total War? Será? Hyde. Será? Será? Será? Recupera? Sei não. Bom, é uma visão, né? É. Quanto a Herna está na geladeira, digo Kinect, fazendo cópia de jogos do Wii, se bem que ela poderia se recuperar com o jogo do Battletoads do Kinect. Será que um jogo do Battletoads pro Kinect daria? Pô, cara, certo? Eu não sei, velho. Eu acho que tem muita franquia boa, mas tá no lugar onde não vão realizar isso, cara. Repito de novo, cara. Tipo assim, não tem ninguém na Microsoft que manje de fazer jogo de luta, a não ser que elas colam. O Battletoads hoje em dia não faria mais, não. É então, só se fosse aqueles clássicos da Xbox Live. Só. Battletoads é um side-scrolling, né? Então, eu não vejo também Microsoft fazendo side-scrolling. Acho que não tem ninguém lá que sabe fazer isso. Então, teria que dar na mão de alguém que sabe fazer, cara. Um Battletoads igual o Batman, né? Uhum. É uma evolução do gênero, né? É, então, tá, é interessantíssimo. A gente já falou do Tartarugas Ninja, outra franquia que caberia nesse esquema. É. Dá na mão da Rocksteady. É. Eu também não sei, não. Eu, que nem todo mundo aqui falando do Killer Instinct, mas eu acho que o Killer Instinct só ficaria bom se elas licenciassem aí pra Capcom. Ah, NetherRealm tinha que fazer, viu? Talvez. Eu acho que a melhor pra fazer Killer Instinct hoje seria NetherRealm. Então. A que fez Mortal Kombat novo, né? E que licenciar ela pra outro estúdio, porque os caras não vejo eles fazendo mais nada disso aí, não. Então, e vender a franquia os caras não vendem. Microsoft não vai vender, eu acho que o nome. Então, não. Sei lá. Isso que é fogo. Tá na empresa errada, velho. Tá na empresa errada. Bom, ele anda um PS aqui dizendo que ele tá vendendo o Benson contra as pragas do Miyamoto. Acho que a gente não tem nenhuma praga no Miyamoto, a gente só fala bem dele aqui, né? Tipo, na verdade isso é uma lenda, né? Que a gente acabou criando, hein, eu acho. Praga do Miyamoto é uma lenda. Acabou criando nesse cast da Rare. Praga do Miyamoto pega, hein? Pega, mas é isso, né? A Rare revolucionou muita coisa, aí revolucionou os FPS, o Diablo 4, o cara jogou uma praga, meu. Opa, limitem-se as revoluções. Mas bacana, é isso. Hyde, temos recadinhos, Hyde? Temos. Sigam a gente no Facebook, curtam no Twitter, se não conseguirem, façam o contrário e espalhem a palavra. Espalhem a palavra aí, galera. Tem gente espalhando a palavra, hein? Valeu e vamos para o assunto de hoje. começando o assunto de hoje, o assunto de hoje é Batman Arkham City, um dos jogos aí indicados para jogo do ano, do ano passado, né? Tamo aí na linha, tamo cobrindo aí os jogos. É, ele foi um jogo lançado em 2011 para PlayStation 3, Xbox, PC. E Batman Arkham City é continuação do Arkham Asylum de 2009, que a gente já fez cast aqui, né? Acho que todos os presentes nesse cast também estavam no de Arkham Asylum. Isso. 18 meses depois do primeiro. 18 passa meses. Passa rápido, hein? Pois, passa rápido. Não, não o cast, o jogo. Ah, é? Ah, é? É que tava em número romano. Foi isso aí. Essa foi boa. Então, tava escrevendo em número romano, tem alguns problemas, a galera já sabe. Ai, ai. Né? Então, o Batman Arkham City, ele foi desenvolvido pelo mesmo estúdio que acertou a mão muito bem no primeiro, né? A Rocksteady Studios, usando a famosa Unreal Engine 3, que a gente tanto ama, né, Raid? É, há controvérsias, né? É. Há controvérsias. Então, tem planos ainda, vai ser lançada mais uma versão do jogo, né, para Wii U em 2012 e um spin-off chamado Batman Arkham City Lockdown, que vai ser desenvolvido pela NetherRealm Studios. É, e esse cara, na realidade, já foi lançado, né, para iOS. Você já jogou, meu irmão? iOS? Não, ainda não. Ainda não? Tô jogando Max Payne. Jogando Max Payne? Setista, você já tá jogando? Não, eu tentei baixar, mas houve problemas técnicos e eu não consegui baixar, mas... Estou desapontado, hein? Imagina que você estivesse jogando e se tratando de Batman. É. É. Alguém mais aqui tá jogando? Eu não joguei, mas pelo que eu vi assim, é um jogo bem impressionante, assim, em gráfico, né? Galera, quem tá jogando, então, poste opiniões aí nos comentários aí pra gente falar depois, né? Então, vocês estão jogando a extensão pra gente aí. Então, assim como o primeiro game, o enredo ele foi escrito pelo Paul Dini. É isso mesmo, setista? Setista que... Paul Dini, sim. Sim? E ele foi conhecido... Ó, cara, eu gostei disso aqui, né? Não sabia, ó. Ele é conhecido por trabalhos como He-Man and the Masters of the Universe. Ó, cara, é bom, hein? Cara, o cara que escrevia o Príncipe Adam, cara, escreveu o Batman, acho que bate perfeito. Pior que é uma ironia sem tamanho, né? É, então, cara, acho que são dois personagens ali, cara. O Príncipe Adam e o Bruce Wayne. Mas tudo bem. Então, ai, vou ter que me segurar pra não rir. Também ele escrevia Tiny Toon Adventures, cara, olha, tudo isso é carisma, hein? Tiny Toon é carisma. Star Wars Ewoks, cara, o cara escrevia a parte dos Ewoks, velho. Porra, mano, é foda, cara. Os bichinhos peludos que derrotaram o exército imperial. É, e o próprio Batman Animated Series. Esse aí eu lembro do pessoal falar que é bom, cara. Eu não sou, assim, muito fã do universo do Batman, não. Mas eu lembro desse Animated Series, assim, ser bem respeitado. Estou falando besteira, setista que é do ramo? Não, eu não vi o Animated Series inteiro, eu só vi alguns episódios. Uhum. O melhor foi o do Mr. Freeze, eu achei a arte muito louca, eu gostei bastante. É, então, eu lembro que é bem respeitado essa parada, cara. É bem respeitado. Não sei então, quem mais assistiu aí, se alguém mais assistiu aí. Vocês assistiram? Não. Não assisti, não. Feira da Fruta, todo mundo assistiu, né? Sim. Caramba, tá vendo? Depois o pessoal reclama. A Feira da Fruta é foda, gente, tá vendo? Não tem como, velho. O pessoal assiste. Mas o roteiro é bom? O roteiro é bem escrito? É, ou do Feira da Fruta ou do anime? O gato ou os dois, né? É, os dois. São duas obras-primas, né, cara? Então, dignas de Oscar. Então, falando da história do jogo... É, o prefeito de Gotham City, o Quincy Shep, tá certo, cientista? Quincy Shep? Quincy Sharp, tá faltando um R então aqui. Ó, e não é número romano. Então vou ler de novo. Quincy Sharp aprovou a criação de Arkham City, uma cidade prisão que abrigaria toda a escória de Gotham. Então só a galera gente boa de Gotham, né? Um lugar sem regras, onde cada prisioneiro é responsável por sua própria sobrevivência. É a Raptor dos criminosos? Explica pra gente. Não, basicamente, acabou Arkham Asylum, né? Então era um asilo que era numa ilha chamada Arkham. É, e aí, depois de tudo aquilo que aconteceu no Arkham Asylum, e spoiler aí pra quem não jogou Arkham Asylum, depois que o Coringa foi derrotado, o Quincy Sharp, ele já tava querendo ser prefeito de Gotham. Ele usou isso do Coringa ter sido derrotado no Arkham Asylum, pra catapultar ele pra ser prefeito, e ele conseguiu virar prefeito. E aí o que ele começou a fazer? Comprar algumas partes das da parte mais pobre de Gotham, ele começou a comprar bairros pobres um do lado do outro. Comprou, fechou tudo. Aí tinha uma outra prisão chamada Blackgate. Ele pegou todos os que estavam na prisão de Blackgate e todo mundo que estava no Asilo Arkham, na ilha, e jogou todo mundo em Arkham City. Só que o problema é que ele começou a usar isso para... Ele começou a usar essa prisão para prisioneiros políticos também. Então, se você era um jornalista e você falava alguma coisa contra o Quincy Sharp, ele ia lá te colocava dentro da Arkham City, entendeu? Se você era um político que não tinha aprovado alguma coisa que ele quis, ele ia lá e colocava. Então, ele começou a usar isso. Ele começou a usar como gulag, entendeu? E aí ele prendia a galera lá. Hã? Modéstia à parte, mas que ideia de jirico, cara, fazer uma cidade de criminoso. Então, um asilo já não tinha dado certo, então vamos ampliar a ideia, né? Exatamente. É, né? Vamos construir uma cidade onde todos os bandidos ficam soltos e se matam lá e... E só tem uma regra. Não foi guarda suficiente, né, com asilo, então... Não tem guarda lá dentro. Não tem guarda. E só tinha uma regra. Contanto que você não tentasse escapar, você podia fazer o que você quiser lá dentro. Eles te jogavam no meio dos caras. Imagina, um prisioneiro político no meio de um monte de ladrão, assassino, gangue, psicopata, Batman, né? Coringa, entendeu? Então, E aí esse foi mais ou menos o ambiente de Arkham City, né? E aí o Lula vai continuar falando e a gente vai seguir. É, então, vocês falaram em psicopata, né? O antagonista principal do jogo é um cara que chama Hugo Strange, que ele é psiquiatra-chefe e diretor do Asilo Arkham, né? Do Arkham Asylum. Ele é o antagonista da parada. Então... E ele é um dos poucos vilões do Batman que sabem que ele é o Bruce Wayne. Exatamente. E ele sabe com certeza. Exato. Ele tem a certeza 100% absoluta que é. Ele não acha. Ele sabe. Só não explica como ele sabe, né? Mas já vem do HQ isso, né? Já vem dos quadrinhos. Já vem de quadrinho, mas ele sabe, e isso traz uma antagonia muito legal, ou pelo menos foi o que eu achei quando eu fiquei sabendo dessa história. E aliás, todos os trailers, os teasers que a Rocksteady lançou antes do jogo, que isso ia ser usado como um dos pontos principais. O Bruce Wayne, no caso, e o Batman... O Bruce Wayne, como Bruce Wayne, que tem uma parte de Bruce Wayne no jogo e tem a parte do Batman. Os dois teriam que lidar com o Hugo Strange de maneiras diferentes, porque ele fala pro Bruce Wayne: eu sei que você é o Batman. Então, se você fizer qualquer bosta, eu falo pra todo mundo que você é o Bruce Wayne e fudeu. Entendeu? Então, eu achei legal essa parte psicológica também. Tipo, você não tá só batendo nos caras, você tá lidando com alguém que tem um trunfo tão grande contra você que você tem que basicamente jogar o jogo dele, senão você tá fudido, entendeu? Ferrado. Então vamos lá, né? Então, durante uma conferência de imprensa, o multibilionário Bruce Wayne se declara contra a Arkham City e lidera os protestos anti-Arkham, né? O Wayne é sequestrado pelos agentes Tiger, sob o comando de Strange, e é levado para Arkham City. Então, o que que rola? Ele é algemado, né? Numa sala onde ele se encontra com o Strange, e esse sabe que o Bruce Wayne é Batman, como a gente já mencionou aqui, e ameaça dizendo que se o Batman interferir nos planos, né, o mundo todo vai conhecer a real identidade dele. E aí, nessa conversa, ele também fala sobre o protocolo 10, mas não diz do que se trata. Do que se trata todo o protocolo bom vilão, 10? Né? Ele tem que contar o que ele vai fazer, né? Senão não tem graça. Senão não tem graça, cara. Mas, ó, foi uma surpresa o que era o protocolo 10, vai. Quem aqui sabia quando jogou? Não, ninguém sabia, mas eu acho engraçado os caras. Eles podiam ficar quietos, né? Mas ele tem que contar, né? Puta, tu vai armando. Dá um tiro logo Batman na cabeça dele, né? E acaba com tudo, né? Não, mas o protocolo 10 era uma coisa gigantesca, cara. Eu nunca imaginava que fosse o que foi. Nunca, cara. O cara é um psicopata, um louco, o Strange. Cara, porque assim, eu imaginei que fosse algo grande, porque tipo, o tempo todo que você joga o jogo, você escuta uns anúncios do Strange, né? Você tá jogando, aí ele, se você tentar, um anúncio a todos os prisioneiros, se você tentar escapar, você vai ser morto, blá blá blá, então ele sempre tem uns anúncios, e aí durante o jogo inteiro ele fala, protocolo 10 irá começar em 7 horas, aí 4 horas, não sei o que lá, aí quando você tá no finzinho do jogo ele começa a falar até os minutos, assim, pra você ver que o countdown, tipo, a contagem regressiva pro protocolo 10 era tão importante, tão esperada, que o jogo, ela permeou durante o jogo inteiro. E aí, quando aconteceu o protocolo 10, e tipo, você, eu não sei vocês, mas eu me senti apressado pra acabar logo o protocolo 10, porque senão ia fuder tudo, né? E eles falam o impacto que tá tendo também em tempo real durante o protocolo 10. É porque eu não quero spoiler, posso falar... Então, a gente vai comentar da história já, né? Então, só pra fechar essa parte, né? Depois que isso rola, o Wayne é levado pra dentro do Arkham City, né? Logo de cara ele é atacado pelos capangas do Pinguim. E aí, durante a luta, ele consegue se libertar das algemas e, com a ajuda do Alfred, como sempre, né? Ele consegue o seu traje, aquele que dá cueca por cima da roupa, e se transforma em Batman, né? E essa hora você ficou contente, homem mal? Porque finalmente foi a hora que você o pau pôde quebrar. Não, o pau já quebra antes. Já quebra, cara. Antes. Você, então, como Bruce Wayne, já dá um ganchão na cara do Pinguim, que é uma delícia, cara. Então, esse começo de jogo eu já acho muito bom também. Tipo, o começo todo, da parte que você tá preso lá, que o Strange vem na tua cara, assim, com aquela cara gigante. Você tem que se balançar na cadeia, sair dando porrada nos prisioneiros. Você lá, vê no espelho, né? Aquela... Ficou legal mesmo no começo. Bacana, mas e aí, vamos lá, o que vocês acharam, o setista que tava mais tá com o negócio mais no ponto aqui, o que você achou da história em geral, sem levantar muitos spoilers pra galera? Bom, eu gostei bastante da história. É, que nem eu já falei antes, gostei bastante desse combate de inteligência também psicológico com o Strange. O protocolo 10 foi bastante surpreendente pra mim, assim. Eu não vou falar, mas durante o protocolo 10, ele vai falando o impacto que o protocolo 10 tá tendo em tempo real também, em porcentagem, acho. Eu não vou falar o que isso significa em detalhes, mas conforme essa porcentagem vai subindo, é muito, tipo, você fica imaginando o impacto que isso tá tendo ao longo dessa porcentagem subindo, e você se apressa pra terminar logo, porque senão vai foder com tudo. O grau de merda vai aumentando, né? Vai. Exatamente, e tipo, quando você escuta 10%, 20%, aí você pensa, mano, chegou no 100%, fudeu, entendeu? E quando vocês jogarem, vocês vão entender, mas eu achei legal o senso de urgência que isso me deu. Poucos jogos conseguem me dar um senso de urgência de assim, eu tenho que fazer rápido o que eu tenho que fazer, não posso, porque eu podia muito bem ficar esperando, uma hora eu chego lá, faço uma side quests. Não, dessa vez eu senti um senso de urgência foda. E os personagens são muito legais, né? Tipo, pra mim a parte mais legal da história foram os vilões um contra o outro, o porquê que eles estão um contra o outro, né? E cada parte da cidade tem uma característica do vilão específico que tá nele. Então o Coringa, lógico, que tá no parque de diversões, o Duas Caras tá no Tribunal de Justiça, lógico, né? Porque ele era o advogado e tal. Então tem o Pinguim tá no Museu de História Natural. Então, tipo, tudo faz muito sentido. Eles pensaram, até a entrevista que a gente, que eu e o Gerhard, a gente fez lá com o Septon Hill, que é o diretor-geral da Rockstead lá, ele falou que ele pensou muito nisso de os personagens, como que eles podiam deixar eles um pouco mais realistas, esse tipo de coisa. E isso também se traduziu não só nos personagens, mas nos lugares que eles ficam, né? Então, todo lugar novo que eu ia, eu ficava vendo os links de um pro outro, assim. E eu gostei bastante, cara. Não sei vocês. Eu acho que ficou legal, porque não ficou, eles conseguiram colocar praticamente todos os vilões do Batman ali sem ficar uma farofa, né? Tipo, sem ficar aquela velha coisa de eles se juntarem pra destruir o Batman, né? Exatamente. Não é assim, né? Tinha um contra o outro, né? Então, não é uma coisa ridícula, tipo, a Liga da Justiça dos vilões, né? A ligação é todo mundo odeia o Batman, né? Ficou legal. Eu achei também que a história, ela é bem fluida, assim. Você sempre tá com uma urgência pra fazer alguma coisa, assim. Você faz uma parte da história, chega, acontece uma outra coisa que você tem que correr pra resolver um problema, então você nunca fica entediado, sabe? E no meio dessas partes também tem bastante side quest. Eu achei que o jogo é bem, bem, bem dinâmico mesmo, assim. Não tem nenhuma parte que você, sabe, trava, acha chato, nada do tipo. Bacana, bacana. Hyde, você achou a mesma coisa? Hyde, Homem Mal, que falaram um pouco aí da história. Eu gostei bastante da história, eu acho que superou de longe, assim, o Arkham Asylum, gostei bastante. O final também achei surpreendente, não vou falar spoiler nenhum aqui, mas é legal também. E ela amarra mesmo, né? Você começa a jogar, você não consegue parar. enquanto então, não termina. É uma coisa diretamente ligada na outra, né? É, a ligação entre os vilões, igual você estava falando, né? Ficou muito bem feita, assim. Então... Ficou mesmo. E eu acho que os motivos de cada um deles é legal. Assim, não é assim, ah, o Coringa é um idiota, louco, vou lá matar ele. Não, cada um tem o seu motivo específico e tá sendo impactado pelo outro. Não, isso tirando o jeito que os novos prisioneiros são recrutados, né? Que aí eu não sei quem explica lá uma hora, que eu achei genial, que o cara fala assim, ó, quando você chega em Arkham City, você pode escolher, ou você fica com o Coringa, mas tem a parte boa e a parte ruim. O Coringa é louco, então ele, tipo, ele pode te matar só por ele olhar pra você e ver que você é um retardado e atira na sua cara. Ele não tá nem aí com você. Só que ao mesmo tempo você é mais livre com ele, entendeu? Você pode fazer mais coisas. O Pinguim, ele faz testes com os prisioneiros. Então ele pega um grupo de, sei lá, 20 prisioneiros, coloca numa arena e só o único que sobrevive que vira um guarda-costas dele, que entra pra gangue dele. Só que, tipo assim, você é um dos caras mais fortes. Então o Pinguim tem a parte boa de que só tem gente forte, fodida. Só que ao mesmo tempo, se você não conseguir sobreviver lá na arena, você se fode. Aí o Duas Caras é tudo 50-50. Você quer entrar na gangue dele? Ele vai jogar moeda. Se cair no errado, ele dá um tiro. Não podia ser diferente, né? Entendeu? Então é legal que eles listam todas as personalidades de cada um e, tipo, a situação que um prisioneiro se encontra quando ele entra. Tipo, ele tá fudido pra onde ele for, não tem jeito. E se ele ficar sozinho é pior ainda, porque, tipo, ele não tem proteção de ninguém. Então, eles conseguiram detalhar de uma maneira que você consegue se enxergar como é estar dentro de Arkham City, como um prisioneiro. Tipo, quais as coisas que você tem que lidar, esse tipo de coisa. Então, eu achei também bem legal. Que eu tava vendo era os diálogos entre eles, né? Entre os prisioneiros. Porque eles ficam fofocando, né? Eles ficam fofocando uns da gangue dos outros, assim. Muito engraçado. Isso que eu ia falar. Tem um diálogo que você está falando da parte do recrutamento. Tem um diálogo que é engraçado, que um dos capangas do Coringa, ele chega e fala pro outro, ó, a ordem de hoje é quem tentar se alistar, a gente atira na hora. Aí o outro cara pergunta, nossa, mas que esquisito. Ele falou, ah, é coisa do Coringa, né? Aí o cara responde, né? Fala, ainda bem que eu cheguei pra me alistar num dia bom, né? Meu, tipo, é insanidade. Tipo, o cara tem que chegar, o bandido chegar lá, meu, ele. Sei lá, ele tem que escolher quem é o menos pior, cara. É. E quando tem o. Quando você tá jogando com a mulher gato, os comentários são sobre a mulher gato. Aí tem um que ele fala assim, nossa, imagina a mulher gato lutando contra a Era Venenosa. Ele, essa é uma luta que eu queria ver. Pô, elas são mó gostosas, não sei o que lá. Cara, eles têm bastante coisa mesmo, né? Quando eles começam a ficar com medo também, eles já começam a ficar meio apavorado, né? Dá tiro pra todo mundo telado, né? Cara, eles perdem a... Bacana, bacana, show. E agora falando dos aspectos técnicos, né, do jogo, a gente aí compara a Arkham Asylum. Só pegar um gancho, eu não falei nada da história ainda, porque eu não gostei muito da história, não, cara. Eu achei forçadaço demais, cara. Ah, é? Acho que, pô, se o cara ele quer fazer um plano maluco dele lá. Ah, o que eu vou fazer lá? Vou jogar o Batman lá no meio. Pô, você é burro, cara. Cara, eu achei, sabe, tipo assim, eu achei que a história do protocolo 10 foi até legal. Agora, eles poderiam ter achado um jeito mais suave de introduzir o Batman. Não sei que isso parece de duplo sentido. Então, eu ri agora, eu ri então, assim, sozinho aqui. Mas, é aproveitar o gancho, né? Não, mas, eu acho sério. Eu achei que foi forçado. Como é que a gente vai colocar o Batman lá dentro de Arkham City? Ah, sequestra o Bruce Wayne. Pô, a única pessoa que podia parar o plano inteiro do Hugo Strange é a porcaria do Batman. O que ele faz? Ele pega o Batman e enfia lá dentro. Mas isso que eu achei que foi esperto dele. Porque o Batman ia vir de qualquer jeito, cara. Mesmo se o Hugo Strange não tivesse. Se ele pegasse o Batman na hora que ele tá amarrado e mete um tiro na testa dele. Exatamente. É isso. Essa é a única regra que não pode ser seguida em nenhum jogo. Porque você não teria. Se ele morresse, não teria o jogo, né? Isso é óbvio, mas. O Batman é de todo jeito, que aquela Arkham City lá é tipo a balada do Batman. Ele vai lá toda noite pra dar porrada nos caras. É verdade. Acho que não precisava, cara. Essa foi boa, eu não tinha pensado nisso, mas pior que você imagina uma cidade que só tem bandido, porra, pro Batman é ótimo, velho. É verdade. Treinar. Eu achei várias sidequests bem mais interessantes do que a própria história principal. Eu achei que foi só um background pra porrada. Cana. E aí, falando aí dos aspectos técnicos, né? Então, Arkham Asylum versus Arkham City, né? Arkham Asylum era fechadinho, Arkham City é aberto, né? Apesar de Arkham City. Então, Arkham City não era uma balada numa casa fechada, é uma rave, né, Mimão? Assim, ah, dessas. Com certeza, cara. Gigantesco. Então, bom, os gráficos, né? Mesmo ainda usando. Esse ainda usando, é, eu achei assim, foi tendencioso, Hyde. Mas tudo bem. É, mesmo ainda usando a Unreal Engine, houveram diversas melhorias. Principalmente referente aos cenários que são mais abertos do que em Arkham Asylum. Né? Cara, é uma cidade, né? Apesar do. Não dá pra andar com o Batmóvel, né, homem mal? É, pode crer, né? O Jaquimóvel. Jaquimóvel. Então, nas versões de 360 e PlayStation 3, foram removidos totalmente os anti-aliasing e ambiente occlusion, além do game rodar apenas a 720p. Ah, cara, mas isso eu não acho que é demérito, não, porque essa geração da gente não é true HD, assim, embora eu acho que isso não faz grande diferença. E pra fazer nenhuma, aquele gráfico todo no 360, que já tem 6 anos, né? É, uhum. Quase mágica, né, que os caras fizeram. Então. Mas tem que comentar que sempre tem umas puta paga que reclama, né? Ah, sempre tem, sempre tem. Mas, cara, na boa, velho, eu acho que isso não, uhum. não muda nada, não, a experiência do jogo. É, a única coisa, tipo assim, essas medidas foram tomadas, né, pra manter o frame rate a 30 FPS. Eu acho que o frame rate é constante, independente da resolução, é importante, acho que pra fluidez mesmo nos momentos de luta. Ainda mais, né, que o combate que é tão frenético. Que... É, então, é, tem, e counter, também você, né, tem... Counter tem, que fazer, tem timing, né, pra poder fazer, então. Counter, slow, essas coisas, então quanto... E tem parte que você enfrenta muito inimigo, chega a enfrentar uns 15 ao mesmo tempo, então... Sim, acho que é importante pra isso, pra manter o gameplay. É, cara, o combate, que é a parte que eu mais adorei no Arkham Asylum, pô, os caras deu uma afinada muito boa no Arkham City, cara. Nossa, eu lembro, toda vez que eu ia jogar, às vezes até minha namorada tava aqui, eu até falava, vou jogar bate, eu falava, agora eu vou rachar umas caveiras. Uhum. Porque, meu... Rachar umas caveiras é da hora, hein, gostei da gíria. Puta, cara, meu, o combate, tipo, muito, uma coisa que era bem estranha no Arkham Asylum, quando você tava lutando com um monte de inimigo, aí tinha um inimigo perto e um inimigo mais longe, assim, se você dava um porrada nenhum, o Batman dava um dash mágico, cara, até chegar no inimigo mais longe. Agora... É tipo a facada do Call of Duty, sim. É, então, exato, cara, eu lembrei disso mais ou menos, sabia? Mas pelo menos no Arkham City agora, tipo, eles melhoraram a animação, ele dá um salto e tal, ele não dá aquele rodinho do Sub-Zero, né, cara? Uhum. É, você falou de animação aí. Não fica parecendo bugado, né? Mas bem trabalhada a movimentação. É. Então, isso é muito importante pra um jogo que tem combate. É, então, eu lembrei que vocês estão falando do visual. Pra mim, o modelo dos personagens é muito bem feito. Tipo, todos os vilões, o Batman, a Mulher-Gato, o modelo dele, sabe, é muito bem feito, assim. Eu achei muito, muito louco. Apesar de ser feito em Unreal Engine, ou Mr. Bump? É, apesar de ser feito. Raide. Não, o único que eu achei muito suado ali é o Batman. Uh-huh. Não, tipo assim, dos jogos feitos em Unreal Engine, tipo, eu olho o Batman assim e acho um dos melhores. Menos genéricos, não sei. Então, então. Só acho ele suado, não zoado, suado. Suado. É. Ele é brilhante, suado, né? Oleoso. Mas, né? Mas ele tem que estar suado mesmo, porque ele tá fazendo muita coisa ali na Arkham City. É, e é legal que a roupa dele vai rasgando toda, né? Conforme vai. Igual no primeiro também. Mas nesse ficou mais legal aí, eu não sei porquê. Ah, mas isso eu acho uma besteira. Eu fico pensando, vejo a capa dele toda rasgada, mas que capa vagabunda, cara. Sabe o que eu acho mais legal? Mas a capa já é vagabunda. Eu acho muito mais legal se fosse ficando sujo de sangue. Não sei porquê, mas eu acho mais legal. Não, concordo. Não, mas aí aumenta a violência. O meu Batman, nossa senhora, velho, ia ser vermelho, cara. Ia ser o Batman Carnage. É, mas se você for imaginar, a capa já não serve... Ah, quer dizer, até serve. Hayabusa Phoenix, é importante a capa dele. Hayabusa Phoenix. Mas cara, fico pensando, pô, o treco segura o peso dele inteiro ali e tal, mas, pô, vai lá, toma uma porrada, o treco rasga, mano. Ah, então, eu concordo que eles deviam ter pensado nisso especificamente pra capa, mas eu acho muito legal esse negócio de ficar rasgando. Eu não vi muita diferença dos rasgos na fantasia do Asylum. Então, você falou do Freeze aí, um personagem que eu achei foda é a filha do Ra's al Ghul. Também. Parabéns. Também, parabéns mesmo. Melhor que a Mulher-Gato, hein? Meu, é a personagem... Parabéns pro Batman, né, que pega, né? É a personagem mais gostosa dos videogames, né? É a única que o Batman se apaixonou em qualquer mídia. E olha que a mulher gata é toda sensual e tal, mas os caras que fizeram os personagens estão de parabéns ali, que eles têm uma proporção bem feita, sabe? Achei bem humana a proporção das mulheres, assim. Que, né, a mulher gata, ela é sensual, tô feito com você gostosona, mas não é, tipo... Exagero, né? É baioneta. É bem modelado. É a baioneta, né? É que a baioneta eu não acho exagerada, né? Não acho a baioneta exagerada. Exagerada os movimentos, mas o corpo em si eu acho proporcional. Então, mas eles são bem humanos, assim, a proporção do corpo deles. A única coisa meio zoada, assim, são os personagens não principais, né? Os prisioneiros lá do Blackgate, assim, que são... Ah, é? Só pra você quebrar a cara. Genérico. Mas aí tem que ser mais ou menos. Acho que são três modelos que eles meio que... Que vão revezando, tá ligado? Mudando de cor. Uns tem jaqueta, outros sem jaqueta, sei lá, tá ligado? Bacana. E falando dos sons, né? O barulho da porrada, né? Não há diferenças significativas entre as duas versões, né? Os dubladores, no caso, James Gordon e Harley Quinn foram substituídos. Né? Então, Perceber que a voz da Harley Quinn é praticamente igual? Eu não sei se eu não lembro, mas eu também não notei diferença, não, cara. Uhum. Talvez o Gordon uma voz assim meio caricata também, né? Dá pra. É. O Gordon fala duas frases, eu acho. Né? É, o Gordon quase não fala. É isso que eu ia falar. O Gordon nem lembro dele, cara, direito. Mas a Harley fala bastante. É. A Harley eu vi ela falar bastante e uma hora que ela tá presa com a fita na boca, vocês lembram? Com a fita na boca? É. Eu não lembro. Você não viu essa parte? É silver tape, cara. Olha! Aí é muito bom, cara. Você chega e arranca a fita. Ah, verdade. É muito da hora. Se você fizer isso de novo, aí já bota de novo. Você eu fiz várias vezes. Então. Muito louco. E o Kevin Conroy... E o Kevin Conroy, ele retorna como o dublador do Batman. E o Mark Hamill como o Joker, o Coringa. E esse merecia ter ganho o prêmio lá, viu? Foi alguém do Uncharted, não foi? Depois que você joga esses jogos todos, assim, que nem a gente vota o melhor jogo do ano antes de jogar todos. Depois que você joga todos, você vê como as coisas não são justas. Na época eu meio mal, a gente falou Arkham City, eu acho. Eu falei. É, mas eu não tinha jogado. Agora eu não votaria nele, não. Eu não joguei Skyrim e, porra, eu tô achando que ele realmente mereceu, cara. Como assim? Porque eu joguei os outros, cara, e, pô, não achei nenhum material pra GOT, não, cara. Ixi, aí a gente entraria numa discussão fodida aí, mas... A gente pode fazer a discussão, a ressaca do GOT, meses depois. É, uma boa. Ressaca do GOT, cara. Eu tenho vivido a ressaca do GOT. Nossa! Mas depois eu falo. E falando do gameplay, né? O Batman agora ele pode planar por toda a cidade usando a capa e o arpel para ganhar altura, né? Todos os equipamentos do Batman no primeiro game já estão disponíveis desde o início em Arkham City. Equipamento demais, diga-se de passagem. Uma coisa tem escudo, meu irmão? Feito no jogo. Não, o escudo ele não tira do... Mas eu acho que tem equipamento demais. Eu acho que isso ficou meio travado a jogabilidade, cara. Mas o menu é anal? O menu é anal. Mas é cintal, né? Aham, cintal. É porque, tipo, você tem, por exemplo, você tem uma granada do gelo e você tem a mina do gelo. Aí você tem. Pô, tipo, não podia ser um item só? Você disparasse com um botão, era a granada do gelo. Você disparasse com outro, era a mina. Aí tem o cara, no total são cerca de 20, mais ou menos. Tipo, por exemplo, você tem o batarangue normal, o batarangue sônico, o batarangue de controle remoto. Outra coisa, podia ser um item só, cara. Não precisava ser três. Tem batarangue .50? Tem, cara. Opa! Eu entendo. Assim, eu entendi o que você quis dizer em relação a acesso às armas. Que, tipo, ele preenche basicamente todo... Toda a parte do controle lá, todos os diagonais e tal. Não tem console da geração atual de que o diagonal presta, cara. Pô, no PlayStation 3 não tem diagonal. Você tem que apertar os dois. Eu faço Shoryuken assim, brincando. Que você não tá. Cara, usa diagonal pra caramba. Criatura. Pra você fazer o Shoryuken, você é obrigado a fazer um movimento de meia-lua inteiro. Você não tá usando só a diagonal. Você vai selecionar um item ali, ó, tum, só a diagonal. É isso, cara, eu concordo com o meu irmão mesmo. É difícil apertar o diagonal mesmo. É verdade. Os dois controles. O do Play 3 também é ruim. E, cara, tipo, não precisava. Às vezes você quer selecionar o item rápido, aí fica de cima de baixo, você apertando lá a porcaria. Eu acho que podiam ter diminuído. Eu não achei que atrapalha ter muitos, eu só não lembrava de usar. Eu acho que é tanta coisa que tem necessário, que eu não usava, sabe? Tipo, tem estratégia que eu cheguei na realidade, se tivesse um menu daqueles seus quatro favoritos pra você deixar, já facilitaria muito, porque você acaba não trocando 20, né? Às vezes pra uma batalha você vai variar mais entre 2, 3, não sei. Tipo assim, esses menus em cruz, assim, eu uso muito. O padrão que eu tenho na cabeça de organização é o que eu uso muito em Resident Evil 5, por exemplo. Eu coloco ali em cruz o que eu vou efetivamente usar mesmo. Que é perfeito. Eu acho legal ter mais gadgets. Mas o acesso a ele está mais complicado, concordo. Então. Mas assim, eu não sei como vocês jogaram especificamente, mas eu usava mais os gadgets durante o planejamento de como que eu ia atacar os inimigos. Eu não mudava eles muito. Mas você pode organizar a forma como você chama eles? Não. Até que o problema é que não é ter muito. É você, se você tiver uma forma de organizar num submenu, é que eu tô falando, como a cruz do Resident Evil 5, por exemplo. Tipo, você dá um toque e usa aquele. Porque às vezes você tem aqueles dois, tem coisa que você só varia entre dois e você precisa naquele momento, aí você ajusta. Mas eu acho que o problema não é os caras não terem arrumado uma forma de você customizar aquilo ali, só isso. Aqueles ícones deles também eu acho muito ruim, porque eu confundia toda hora e pegava o negócio errado e... Concordo. É. Eu mais decorava a posição exatamente. Do que ver o ícone e tentar identificar que arma era aquela, eu concordo. Mas se você pode organizar, você decora, você não precisa ver. Então, mas eu ainda acho que seria mais fácil pegar os três batarangues diferentes e enfiar num só. Pronto. Resolvi. Mas é que o objetivo dos três é diferente. Então, mas aí você dispara um com RT, você dispara o outro com RT. Ah, mas aí. Pode ser. Pode ser. Bom, mas resumindo, temos coisas a melhorar para um Batman 3. E eu já sei o que tem que melhorar. Então... Já sei o que tem que melhorar. Agora, com o... Peraí, que eu vou ligar pra Rocksteady e você vai falar agora, cara. Agora. Cara, chama o Cessé. A gente tem poder, a gente tem... Chama o Cessé. Fala aqui, acontece. Chama o Cessé aí, e ele vai ver. Cara, pode falar, Cetista, tá no ar, pode falar. Cara, o amado e maravilhoso modo Kinect pro Skyrim mostrou a maneira de como todos esses menus têm que ser resolvidos, cara. Cara, Mass Effect já fez isso, cara. Cara... O do Skyrim tem mais e ele mexe com o menu inteiro. Você viu o vídeo, cara? Não, tipo, não você fala assim, nada. Equipar Skyrim, eu fujo. Você fala, equipar machado, ele equipa automaticamente. Imagina somos você dois, falar o nome dois, dos gadgets, dois. Tipo, equipar Sonic Batarang. Aí ele vai lá e já equipa automaticamente. Perfeito, cara. Mass Effect. Chama o Sefton. Eu acho que os caras não vão tomar um tipo de... Beleza, eles podem fazer pro Kinect. Mas quando você tem um recurso num console que é muito diferente do outro, eles tendem a padronizar e fazer as coisas para que fiquem mais ou menos igual nos dois. Então, tipo, beleza, no Kinect funcionaria maravilhoso. Mas se eles tomassem só esse fato de deixar customizar o menu, serviria para qualquer plataforma, independente disso. Não sei, é que como normalmente third pensa de forma mais geral, assim, eu vejo. Tentar padronizar tudo em todos os consoles do que utilizar os recursos específicos de cada um. Acho que não. Eu acho ótimo a mesma frase. Específico pro Wii U, né, cara? Então, e o Wii U, você vai usar o tablet como inventário. Ah, então, mas mesmo assim, tipo, não boto muito fé em third pra fazer essas coisas, não. Third que é tudo igual. Pra não ter trabalho. É, falando ainda em melhorar, eu só teve, acho que no gameplay inteiro, só teve uma situação que eu achei ridícula. Que eu acho que, puta, eles não podem obrigar o jogador a fazer isso. O combate no jogo é foda. Realmente, putz, pra mim, 95% de jogar Batman é da porrada, cara. É, inclusive muito... eu amplio sua opinião e eu acho que a jogabilidade do Batman na parte da porradaria definiu o gênero de novo, assim. Ninguém vai conseguir fazer um jogo nesse estilo sem se basear em Batman. Ele é mais ou menos o que o God of War foi pro gênero, assim. Pode crer, cara. Nada que fizerem daqui diante... é o novo pai do beat'em up, cara. Eu acho. Nada que fizerem daqui diante vai ser, tipo, não vai... Não tem como não ter influência do Batman, assim. Atenção, até atenção produtoras de games que sempre nos ouvem aí, pode fazer uns 10 jogos no mesmo estilo, pode ser qualquer personagem que eu vou jogar, cara. Se for outro personagem que não seja o Batman, eu agradeço também. É, então. Tipo, mas, pra mim é o único defeito do jogo. Faz o com o Homem-Aranha, velho, por favor. Ah, Homem-Aranha é Bust, velho. Também acho melhor que o Batman. Nunca. Mano, então, mas o Chapolin. Então, mas, pô, mas o Chapolin é muito melhor, cara. Nossa. Então, mas podia ser o Didi, cara. Pelo amor de Deus, deixa o homem mal falar. Fala, fala, meu mal. Batman vai descer aí, velho. Mas eu não quero nem ver. Então, uma hora que eu achei esquisito, graças a Deus eu topei. Você acaba topando com isso umas 4, 5 vezes. O Coringa lá, ele tem uma. Ele tá. Uma determinada parte do jogo, ele tá alocado dentro de uma. Não sei como é que chama a empresa aqui. Um lugar que. Uma fundição. Isso, fundição. Sumiu o nome. Metalúrgica. É. E, tipo, só tem uma porta pra você entrar. Aí, beleza. Lá em volta são 6 inimigos, que 4 ficam andando e 2 ficam na porta. E são todos armados. E, putz, sabe, o Batman, meu, você enfrentar inimigo armado é complicado. Você tem que te planejar bem ali, sua ação, etc, etc, etc. Porque você não tem como combater esses caras. Aí, o que acontece? Eu cheguei lá, vi os dois caras na porta que eu tinha que entrar. Aí, beleza, congelei um, dei uma porrada no outro, derrubei os dois. Os outros 4 que estavam armados andando lá, estavam andando à toa. E o que aconteceu quando eu cheguei na porta? A porta não abria, eu tinha que derrubar todos os 6 para a porta poder abrir. Aí, pô, se tem 2 ali na porta, eu derrubei os 2 que tá segurando a porta. Ninguém dos outros viu. Por que eu não posso entrar? É porque essa porta arranja, meu irmão. Quando ele abre, ele vai fazer... E os caras não ouvem, entendeu? Vai tocar um alarme, né? Eu acho que é porque o padrão é desafio, tá ligado? É Test of Valor. Só abre depois que você matar dando a mão. É, cara, mas isso aí Ninja Gaiden até serve. Ai. Mas, pô, no Batman, eu acho que... E o pior é que você tem que voltar lá mais vezes, e todas as vezes você tem que matar... Isso é verdade. Cara. Isso é verdade. Quando, toda vez que tem backtracking, tem que matar os mesmos caras, dos mesmos lugares. Pô, tem respawn. Tem os dois idiotas na porta, se eu vou ter que matar todos. Pô, põe eles andando que fica mais fácil. Pô, isso que eu quando toda vez que eu tinha que voltar lá, eu falava, ah, não, puta que pariu, eu tenho que derrubar aqueles 6 caras chatos. Mas, sei lá, eu acho que ele não pode te obrigar. Até outras partes você chega, tem 5, 6 inimigos na porta, pode... Essa parte stealth pode ser implementada mesmo. Tanto que a inteligência artificial dos caras é bem burra também, que você pode chegar andando atrás dele, assim, tipo, até de lado que ele não te vê, né? São sem noção mesmo pra isso. É, eles são meio burros, né? Mas, assim, pra mim, o jogo no que ele mais... O que você mais faz no jogo, 99% do tempo, que é voar e dar porrada, é excelente, assim. Não, a parte que você voa ficou muito, muito bem feita, assim, velho. É mesmo. Não trava nunca, sabe? Você ficou muito bem implementado, assim, velho. Achei que pra ter feito de primeira, assim, ficou muito bem. Eu lembrei de outra coisa também. Na parte de voar, outra coisa que eu acho que eles têm que consertar. Eu sei que isso não é o objetivo do cast, a gente falar o que, que eles têm que consertar. Não, mas é a sua opinião sobre o jogo. É, então, mas assim, às vezes você tá em pé num lugar e você quer jogar lá o arpel em outro lugar mais alto. Ele não libera, você tem que pular. Aí você isso eu não percebi, não. Sim, cara, e meu, acontece muito. Muito, muito, muito, muito. Você tá num lugar mais alto, você olha e fica com o símbolo de negativo pra você jogar o arpel. Aí você pula, ele tum, acende. Aí você pula e joga. Uma coisa que eu percebi é que a câmera, às vezes, não te dá ângulo pra você colocar o arpão em algum lugar que você sabe que ele rola. Aí você tem que ir um pouquinho pra trás, esse tipo de coisa. Mas isso de pular, eu não lembro de ter passado por isso, não, cara. Aconteceu bastante, Chaka. Principal, uma área que acontece isso bastante é a área que tem aquelas chaminés, que tem até de uma sidequest lá, dos desafios do Batman lá. Esqueci. Sei. Do cara lá. Aquela região ali, nossa, cara, é a pior. Você tem que pular pra conseguir jogar o gancho em cima. Ah, sei lá, não passei muito por isso, não. Só o ângulo da câmera, que é meio zoado, que eles também podem... Que o Sefton, o CCE, tem que entrar em contato com a gente pra resolver. Beleza. E aproveitando que voa muito, né, vamos falar das áreas de Arkham City. Então, o Arkham City ele é dividido em áreas, né? Cada uma briga uma gangue comandada por inimigos do Batman. Então, o museu é da gangue do Pinguim. O tribunal, a gangue do Duas Caras. O departamento de polícia, o favorito do setista, abriga o Mr. Freeze. E a área industrial abriga o Joker, o palhaço, o Coringa, né? A Torre Wonder fica a administração de Arkham City, onde está Hugo Strange. E em diversas áreas secretas espalhadas por Arkham City e também várias sidequests, onde a gente pode encontrar inimigos como Victor, Zaz, Bane, Chapeleiro Maluco e entre outras. Então, a sidequests são enigmas do Charada espalhados por toda a arca. Esse Victor Zaz aí, só o cara que é muito fã do Batman pra saber quem é. Quem é? Zaz? Fala aí, cetista, quem é então, vai. Você é fã do Batman, que a gente tá ligado. É do Chaves, né? Zaz, Zaz, Zaz. A mesma praça. Obrigado, obrigado. Então, é. Mas foi boa, eu até admito. Então não foi a mesma praça, admito. O Victor Zaz, ele teve o mesmo. Então, vou aproveitar e falar da sidequest dele, já que a gente tá falando de sidequest. O Bernal fala por que curtiu mais as sidequests do que a missão. A do Victor Zaz, ele é o assassino do telefone, que eles chamam. Que ele tá em algum lugar escondido. E ele liga para certos telefones e ele fala 7 dias. Eu ia estar curioso, ia perguntar: Wanna play a game? Se ele fala isso. Wanna play a game? Quase, né? Porque ele fala assim: se você não chegar a tempo no outro telefone, eu vou matar um refém que tá comigo num lugar que você não sabe onde ele tá. Aí você tem que sair correndo lá em menos de um minuto, geralmente. Você chega no novo telefone. E aí ele fica falando com você e ele conta partes da história dele. E você tem que fazer o trace dos telefones da Arkham City pra falar, ele não tá aqui, ele não tá aqui, até você achar o telefone que ele tá e ir lá pra derrotar ele. E a história dele é igual à história do Bruce Wayne. Ele era um milionário, que os pais foram assassinados, só que ele foi o Bruce Wayne oposto. Ao invés dele ir pro lado de se tornar um super-herói, ele virou um vilão. Então ele fala, tem uma hora que ele fala que o grande sinal dele é que pra cada morte que ele faz uma cicatriz no corpo dele. Então o corpo dele, como vocês podem adivinhar, é lotadaço de cicatrizes, né? E aí ele fala que primeiro ele foi pras drogas, aí depois ele foi jogar, aí ele conheceu um dono de uma gangue lá enquanto ele tava jogando, que dominava tudo, entendeu? Então foi um caminho de história do Bruce Wayne, mas pro lado do vilão. Isso eu achei muito legal do Victor Zaz. E é legal que na sidequest dele, ele explica toda essa história e você vê essa relação que ele tem com o Batman, com o Bruce Wayne. Mesmo ele não sabendo, né? Porque ele não sabe que o Batman é o Bruce Wayne. Então, seria interessante ver, e isso acho que não no jogo, mas em comic mesmo, seria interessante ver ele descobrindo que o Batman é o Bruce Wayne e sabendo a história do Bruce Wayne, né? Como ia ser esse, tipo, meu, o cara é igual a mim, sabe? Então, o Zaz é bem legal. A sidequest dele é legal. É chato ficar, porque é um minigame, né? Você fazendo o trace do telefone. Tem uma bolinha que vai de telefone pra telefone e você tem que seguir a bolinha. Então eu meio não gostei, chato. Não. Tanto que eu só descobri na metade do jogo que tinha que fazer isso, assim, né? Quando eu comecei a jogar, eu deixava parado o controle, assim, nem liguei. Eu não fiz. Tanto que eu não conseguia completar a sidequest dele porque eu não fazia, sabe? Ficar seguindo a bolinha lá. Na primeira eu dei mole também, mas aí na segunda vez eu não sei, eu resolvi mexer na loja e falei, ai, cacete, será que agora vai dar, meu? Já passei a primeira batida. Mas a maioria dessas coisas são legais, assim, né? A única que eu não gosto muito, assim, é a do Charada, que é a maiorzinha, assim, mas pra mim é a mais sem graça. Cara, ele fala, não, Dark Knight. Que pra quem não sabe é ter que ficar buscando na cidade inteira os símbolozinhos. São 400. 400. No maior estilo 400. Mario Galaxy, assim, tipo, Sefton Hill falou, 400. Cara, no Asylum, eu achei que foi uma das coisas mais geniais que eles fizeram. Porque eles. A colocação dos segredos do Charada lá era muito genial e tinha vários tipos diferentes. Tem uns que é puzzle, tem uns que você tem que alinhar o corpo do interrogação com a bolinha que, tipo, ela tá pintada em dois ângulos diferentes de um cenário. Você tem que estar no ângulo específico pra alinhar e tirar foto. Isso tudo é muito genial. E no Arkham Asylum, eu achei que o número tava legal, porque não enchia seu saco. E a colocação era muito legal. E então, eu tanto que no Arkham Asylum eu peguei todas. E o mais legal é que eles colocavam no seu mapa onde elas estavam. Quando você terminava uma área e tal. Então você não ficava, tipo, procurando que nem um retardado, a último. Você sabia exatamente onde ele tava, a área que ele tava. Também tem isso. Também dá pra. Então, mas o problema é que tem 400. Mano, então. E é muito, sabe? Muito. Para. Tanto, e tanto são que os do Batman e os da Mulher Gato também, né? Que são diferentes. Sim, exatamente. Tanto mas que da Mulher Gato são 50. É, então. E o do Batman são uns 350, provavelmente. Você percebe que eles exageraram? Que a partir de um determinado período do jogo, A maioria dos grupos de inimigos que você vai enfrentar, e tem um brilhando verde, que é um inimigo, que é um cara do um capanga do Charada. Tanto que, meu, você acha muito por quê? Porque toda vez que você interroga ele, aí ele marca no seu mapa vários pontos praticamente de toda aquela área. Exatamente. Ou seja, no final do desenvolvimento eles falaram, não, a gente enfiou tanta coisa que o cara não vai achar. Vamos criar um elemento pra marcar no mapa dele. Mas sabe que esse carinha cara de verde aí, os caras do Coringa, eu achei que trouxe uma dinâmica da hora pra batalha. Porque você jogar sem poder matar um, dificulta muito. E às vezes ele é o armado, né? É, então, às vezes esse puto pega a arma, cara. É, viu? Assim, é um saco. Traz, assim, eu acho que acrescenta a batalha, mas a sidequest em si eu acho bem, bem ruim. É, eu também, eu concordo. Eu preferi mais a dinâmica da batalha, tanto que eu, mesmo quando eu tô numa área que eu já fiz e que eu já tenho tudo aberto, eu tento fazer exatamente o mesmo, porque como funciona é... O cara de verde, ele tá lutando com você com outros caras. Então tem, sei lá, 5 caras e um deles é verde, né? Tá piscando verde. Esse você não pode nocautear. Você tem que deixar ele por último pra poder interrogar ele. Então, se ele vem te dar um soco, você não pode dar um counter. Você tem que, tipo, pular por ele, porque senão não, você mata ele. Você pode. Ou bater counter pouco, você pode. Né? Você pode não, bater pouco. Não, mas counter ajuda, counter você pode. Counter ajuda a bater. No tutorial fala que você pode usar o counter. Primeiro inimigo que você encontra. Não, você pode bater nele. Você pode dar até quantas porradas forem até que ele não caia. Até não matar. Eu já dei várias porradas. Eu ficava no counter, porque aí quando cai todo mundo, aparece o ícone pra você interrogar ele. Você pode bater nele, mas você só não counter, pode matar. Então. Usava counter pra caramba. Ah, e as ameaças que o Batman faz pra eles são muito boas, né? Vocês lembram? Assim. Quando ele pega ele pelo pescoço, assim, né? Fala, se não quiser que eu quebre todos os ossos do seu corpo, se eu me dizer. Ele faz cada ameaça, são muito bem feitas, assim. Foda, é muito legal. Ele fala, eu vou te contar tudo, eu prometo. Eu sei que vai. Você vai ficar comendo com papinha durante não sei quanto tempo. Fala várias frases de efeito, assim. Tipo, vou quebrar seus dentes. Vou rachar sua caveira. E já que a gente tá falando do pau fechando, né, o pau quebrando, então os inimigos do Arkham City, eles são o Pinguim, né, duas caras, o Mr. Freeze, setista, o Joker, o Solomon Grund, o Ra's al Ghul, o Strange, né? Não, mas eu não sei se vocês julgaram, só falar uma última sidequest que pra mim foi a melhor, acho que todo mundo gostou, do Chapeleiro Maluco. A sidequest que você mais gostou e o boss fight que você mais gostou. Não, beleza. Eu não spoilei, hein? Eu não spoilei o boss fight que ele mais gostou. Tá, cara, a sidequest, então a gente vai ser uma briga, porque quem sentiu falta do... Capeta, velho, eu tô com a cabeça do de lixo hoje. Quem sentiu falta do... Capeta. Do... Porra, que inferno, cara. Tô com o nome na ponta da... Ô, meu irmão, você tá... Do Scarecrow, pô. Eu não lembro. Ah, Espantalho. Espantalho. Então, quem sentiu falta dele, tem o Chapeleiro Maluco. Cara, o Chapeleiro Maluco é o melhor sidequest, cara. É muito foda. Ele leva você pro Alice no País das Maravilhas. usando crack, LSD e maconha misturado, sei lá, com antrax. Tudo ao mesmo tempo. Você toma e vai passar. Porque é muito foda, cara. Vocês acharam a melhor também? Eu achei engraçado. A cara do Batman fica muito engraçada, coitada, daquele jeito. É, porque o Chapeleiro Maluco, ele é aquele vilão que ele quer ser o Chapeleiro Maluco do Alice e tal. E ele te engana. Ele fala que você tá com uma cura lá, que eu não vou spoilar. E aí, quando você usa, você desmaia e você acorda, você tá com um monte de vilão usando as máscaras lá do Chapeleiro Maluco do Alice. E aí você entra, tipo, num mundo de sonho que você tá em cima de um relógio que tá caindo, e aí vão caindo inimigos em cima desse relógio. Só que a cara do Batman tá a cara, tipo, do coelho, sabe, assim? E tá muito deformado, cara. E é um negócio muito... maluco mesmo. Tô dentro de uma cadeirinha, assim, né? Todo mundo sentado tomando chá. Um monte de assassino, estuprador, foda, tomando chá. Assim, sabe, com o dedinho pra cima, tá ligado? Não, e é muito legal. Eu achei legal porque é uma saída do jogo. Tem ninguém tomando leite, não? Cara, só se o leite estivesse assim com um LSD, cara. Aí de repente eu tenho alguém tomando leite do Pascoal lá. Com certeza. O leite do Pascoal. Então começou a fazer a primeira coisa que eu lembrei, cara. Não, e quanto ao boss fight mais fodido, pra mim foi o do Mr. Freeze. E eu sou muito suspeito pra falar, porque o Mr. Freeze é o melhor vilão, é o melhor vilão do Batman e um dos melhores vilões de todos os vilões de quadrinho, qualquer coisa que existe, eu gosto muito dele. Pela história dele, né? Da esposa dele, que ele era um cientista e ela pegou uma doença, ele criogenou ela, deixou ela congelada até ele achar a doença. Então esse é a grande fraqueza do Freeze, é a Nora Freeze, né, que é a esposa dele, a Nora Freeze. Então isso tem a ver também com o jogo, eu não vou falar, mas isso tem um pouco a ver com o jogo dela, a história dele e tal. E no jogo você vê ele sem armadura, você vê ele bem vulnerável, o primeiro momento que você vê ele, e você vê que ele é muito vulnerável, ele é um cientista maluco, entendeu? E sem armadura ele não é basicamente nada, né? Tipo o Homem de Ferro. E aí quando você tem um boss fight com ele, ele tá com a armadura. E o mais legal desse boss fight é que acho que são 5 vezes que você tem que bater nele pra derrotar ele. Cada vez que você acerta ele de uma maneira específica, essa maneira que você acertou não funciona mais. Então, sei lá, tem uma hora lá que você pode destruir um gerador perto dele e ele fica tonto, você vai lá e dá porrada nele. Ele congela todos os geradores da sala. Ele fala: "Ah, Batman, percebi o que você fez." Ele vai lá e congela todos os outros que estão. Então você não pode usar mais nenhum gerador pra derrotar eles, tem que usar outro tipo de ataque. E isso são 5 vezes, então é legal porque é uma puta de uma estratégia. Eu fiquei um tempão pra pensar em maneiras novas, cara. Fiquei um tempão. Tem bastante pra passar dele também. Cara, então, mas é aí que tá. Eu também vi, ele te dá lá um monte de jeitos lá, mas putz, cara, sei lá, 3, no máximo 4 já mata. Eu acho que, tipo, foi mó legal, tal. Eles, tipo, você só pode usar um ataque de cada vez. A cada ataque que você usa arranca tanta energia que não tem necessidade de você usar o mesmo ataque mais de uma vez. Você jogou no hard? Joguei no hard. Também joguei no hard. O meu acho ruim, mano. 4-5. Não, mas é isso mesmo. Ele te dá no mínimo umas 10 maneiras diferentes. Acho que até mais. Então. Não, cara, eu gostei. Ok, o conceito poderia ter sido um pouco mais expandido, mas eu acho legal que teve esse primeiro passo. Espero que outros boss fights mantenham o mesmo conceito, porque eu achei muito, muito louco. É legal também, eu achei essa minha boss fight preferida, né? O que eu acho legal é que é uma luta inteligente, né? Não é só você dar porrada, você tem que ter a estratégia toda pra poder acertar ele e no negócio não repetir, né? Da outra de trás. Não, o legal é que ele te estimula a aprender outras coisas no jogo, senão se você tiver um repertório muito pequeno, você tá ferrado, você não passa. Uhum. Isso que o Homem-Mal falou. Ajuda você explorar outros recursos do Batman. Que às vezes tem muito jogo e ele te dá muito recurso. Só que às vezes com pouco, tipo 20% desse recurso, você consegue terminar o jogo inteiro. Né? Então ele não arruma formas de você explorar outras coisas que seu personagem pode fazer. Isso que eu acho bacana desse tipo de mecanismo. Isso que o Memal falou de ter muito gadget, esse tipo de luta incentiva, né? Você usar outros gadgets, você usar outras maneiras de tentar derrotar ele. Tanto que teve uma hora que eu fiquei experimentando gadget pra ver como que eu podia matar o Freeze lá. E foi muito louco, cara. Eu gostei bastante. Foi a preferida do Raid também, né, Raid? Foi. Agora, e o Mr. Bubbles, qual que foi? Sobre a sidequest, né, Raid? Fala aí. Então, a sidequest que eu gostei de várias, né? Mas uma que eu me senti forçado a fazer foi de resgatar a Nora Freeze lá, porque eu fiquei com dó do Mr. Freeze. Isso, tá vendo? Eu também acabei fazendo ela também. Foi sua favorita, Homem Mal? Não, favorita não, mas eu acabei fazendo também. Acho que a minha favorita foi a do Chapeleiro mesmo. Do Chapeleiro? Ah, com certeza. Não, boss fight. Não, boss fight não. É a side quest. Depois o Chapeleiro maluco é praticamente a side quest. Eu acho que é bem aleatório ali no meio do jogo, cara. Eu não considero a história principal. Beleza. E foi o seu boss fight favorito também? Não, boss fight, putz, boss fight eu não achei nenhum tão absurdo, não, cara. Uhum. No máximo do Ra's al Ghul lá, que eu achei que foi legal, que pô, tinha 500 elementos diferentes na tela. E com espada, né? Chega uma hora. Então. Ra's al Ghul é foda, essa é interessante. Ele é legal que ela lembra bastante a parte do espantalho do primeiro jogo, né? É, exatamente o que eu falei. Quem sentiu falta do espantalho. Uh-huh. Não, do Ra's al Ghul não, pô, do Chapeleiro. Ra's al Ghul, eu achei que também lembra, não? É, um pouco. Acho que ele vai pra aquele mundo maluco assim. Mas esse não é o boss fight, essa é uma... É, a parte que ele ensina o... principal lá. Ah, mas eu não acho que foi muito não, porque é mais plataforma, entre aspas, né? Tipo, você tem que pular de um lugar pro outro, não é muito... Tipo, é uma coisa fugir, você interage, né? Mais, né? Não é, tem fora história, do mecanismo padrão do jogo. Não tem narrativa, força, entendeu? É. Não sei, mas eu acho mais a do chapeleiro também. É. Mr. Bubbles, qual foi a sua side quest preferida aí, seu boss fight preferido? Side quest preferida? Uma que eu achei bem interessante assim foi a do pistoleiro. Eu fiquei... Ah, do Deadshot, né? É, eu fiquei assim curioso pra saber aonde aquilo ia levar. É mesmo, né? É, eu fiquei bem curioso, porque eu não conheço nada de Batman, não conheço nada de HQ, né? E eu não sei quem é o cara, não sei se ele é um vilão famoso do Batman, mas eu fiquei bem curioso assim pra saber no que ia dar. E é uma parte bem de detetive do Batman mesmo, descobrir os assassinatos lá, de onde vem. Tem uma parte que ele atira no cadáver, aí você investiga da trajetória da bala, e através da trajetória você consegue ver de onde veio o tiro. Achei bem interessante essa parte. Eu só acho, aproveitando, eu vou interromper mesmo. Eu acho que o intervalo entre uma side quest e outra é muito grande, cara. Tem hora que você fica ali sem fazer nada, velho. Tem que ficar procurando gente pra dar porrada. Até mesmo do Deadshot, eu acho que tipo, é um intervalão bem grande. Se você tá fazendo durante o jogo, beleza. Mas, por exemplo, eu deixei tudo pra fazer depois, né? Que tem, graças a Deus, tem um free roam depois que você pode só ficar sentando porrada em todo mundo. Aí eu falei, vou deixar a sidequest pra fazer depois, né? Mas, putz, cara, você fica lá parado no teto lá. Olhando. Acho que é porque eles planejam ela pra ser feita durante o jogo. Então elas vão sendo. Ela vai sendo disponibilizada pra você. Mas aí fica muita coisa dentro do jogo. É, isso é verdade. E às vezes você tá empolgado com a história, você quer terminar logo, né? É, a dinâmica do Deadshot, aquilo de você investigar, porque você começa com um corpo morto e você vai pegando aonde a bala acertou ele, aí a trajetória da bala, da onde ela poderia ter saído, aí você tem que ir lá até o prédio que acha que foi, e esse Deadshot é que nem o Buzai do Demolidor, é um cara que nunca erra o alvo, ele atira e sempre acerta, então é legal você fazer trabalho de detetive mesmo, mas eu achei que ficou meio travadão assim, tipo, era só um lugar, uma coisa, eles podiam expandir um pouco mais a área, sabe, assim, mas eu achei legal também, foi uma série com ideias interessantes. Achei interessante, assim, não é um negócio de outro mundo, mas achei interessante. E a luta, não só a luta, mas uma parte que eu gostei, a do Freeze eu achei interessante, mas eu não gostei tanto de fazer. Eu gostei bastante da parte do Ra's al Ghul. Não só a luta dele, que eu não achei tão boa, assim, mas eu gostei da parte toda dele, assim. A parte debaixo do esgoto. Aquele pedaço esquisito lá de Arkham City, né? E ali é legal. E o Batman já chega mentindo pra ele, lá, pra ele fazer... Só pra conseguir o que ele quer lá. Eu gostei da parte toda. Quando eu cheguei lá, eu tinha certeza que ia ter que lutar com aqueles robôs e ia ser muito difícil. Mas não, né? Não. Essa parte de boa parada. A parte do robô até que eu não gostei muito, não. Mas o resto, assim, eu achei legal. E a filha do Ra's al Ghul também me... Ele apaixonou pela Talia, mano. Que engraçado. Então, o ruim é que veio umas ninjas lascadonas lá pra te tecer a porrada. E, putz, cara, ela não é... Ela é a mesma coisa que qualquer inimigo da rua, cara. Isso é verdade. É mesmo, ela fica dando várias cambalhotas. É que nem aquele filme que o cara dá várias cambalhotas na sua frente, o outro tira uma shotgun e dá um tiro nele. Tipo, é uma cena do Indiana Jones. Foda-se as suas cambalhotas, tá ligado? É, mesma coisa. Tipo assim. Eu tenho um revólver. Você se acha mais inteligente que uma bala? E aproveitando nesse assunto, eu até recomendo quem não conhece por que essa cena do Indiana Jones foi feita, vai procurar, porque é muito engraçado, cara. E também procura a cena do Robocop do Você Se Acha Mais Inteligente Que Uma Bala. É clássica também. Mas, e Mr. Bubbles, e boss fight, Mr. Bubbles. Eu já falei. Não falou? É do Ra's al Ghul. É do Ra's al Ghul? Beleza. Então, bom, a gente falou aí da jogabilidade, a gente falou da arte, a gente falou da história. Agora chegamos ao momento Capcom, né? O momento Capcom é aquele momento que a gente fala dos DLCs. Então, eu vou começar a chamar de momento Capcom sempre, cara. Momento dos DLCs. E a Mulher Gato, né? Ela foi lançada juntamente com o game como DLC, então é possível você jogar com a Mulher Gato. O bacana é que apresenta uma outra perspectiva da história principal, né? E tem desafios que são exclusivos dele. E também tem o DLC do Robin e do Nightwing. né, mas que oferecem apenas mais challenges. O que vocês acharam dos DLCs aí? Quem jogou o da Mulher-Gato? Quem pegou a cópia do jogo lacrada? Eu acho que o Robin é um viado. Ah, não, isso é óbvio, cara. Eu acho que o Robin é um viado também. O Robin é, mas o Nightwing não. É, Nightwing é o Robin original. Então, o que você acha, Cetinho? O que você achou dos DLCs aí? Da sua, cara, eu peguei a cópia lacrada, primeira, virgin, lacradinha, virgin. E eu desavirgineia e joguei a Mulher-Gato. Eu achei muito louco o jeito, principalmente a maneira que a Mulher-Gato luta. É completamente diferente da do Batman, cara. Eles conseguiram fazer... A diferença entre os dois é muito clara. Você tem que reaprender a jogar com a Mulher-Gato. Porque isso é bacana, cara. Tipo jogo de luta. Você mudou o jogador, tem que aprender exatamente, tudo. Exatamente, uhum. Então você mudou a arma, você tem que aprender tudo num jogo que tem muitas armas. É, isso, exatamente. Eu gostei dessa não, mas comparação. Tipo assim, porque... Você lembra quando você comparou Ninja Gaiden 2... com o Batman, é mais ou menos isso. Pra cada arma do Ninja Gaiden 2, é como se mudasse tudo, cara. Por isso que eu falo que é outro escopo de jogo. Entende? Sim, não, eu não imaginava que eles iam conseguir fazer essa mudança, porque assim, a estrutura de batalha é basicamente a mesma. Um botão pra counter, um botão pra ataque, um botão pra pula, aquela coisa toda. Pra evade, né, pra você escapar dos caras. Mas os movimentos da Mulher-Gato, alcance, tipo, ela é muito mais rápida. O alcance é diferente. Uhum. Ela usa o chicote durante a batalha e o alcance dele é completamente diferente dos socos ou da capa do Batman que ele usa pra deixar os inimigos tontos. Então, cara, você tem que basicamente reaprender o jogo com a Mulher-Gato. E em muitas lutas ela é muito melhor que o Batman. O Batman, ele é pesado, entendeu? Então você dá o soco, você dá os golpes, ele demora pra voltar do soco. E quando você joga a primeira vez só com o Batman, você não sente que ele é pesado. Porque você não tem base de comparação, entendeu? Quando você joga com o Chris Redfield, a Mulher-Gato é a Shiva. Isso. Quando você volta com a Mulher-Gato, cara, você acha o Batman um tanque de pesado, sabe? A Mulher-Gato é rapidinha e vai, e ela vai, bate, e ela usa e ela sobe nas paredes dos prédios com o chicote. Então ela não faz que nem o Batman, que ela solta e o próprio aparelho dele já leva ele pro topo. Ela tem que pular de janela em janela. Então, tipo, quando você joga o chicote e se prende, aparecem umas bolinhas em outras partes do prédio que você tem que fazer tipo um quick time event. Você aperta o botão, ela vai pulando de um pro outro, pulando, pulando, pulando. Então eles foram bem fiéis à fisicalidade dela e dos poderes dela e do jeito que ela se move. Fisicalidade também achei bem louco, obrigado, cara. Extremamente obrigado. Eloquente, hein? Obrigado, obrigado. Não, isso que foi falado da história. São quatro missões que se intercalam, algumas delas. Tem até uma que você tem que escolher entre ir embora de Arkham City ou salvar o Batman. Eu fui embora. Você foi embora? Eu quero saber o que aconteceu, porque eu fui salvar o Batman, cara. Então, não sei se é spoiler, né? Pode falar? Não. Eu não vou pagar pra jogar com a Mulher-Gato e muita gente vai. Então ela vai embora, aí o jogo acaba. Mostra as letrinhas, encerra tudo, fala que deu merda, o Batman morreu. O comissário Gordon morreu e... Você trollou, hein? Você trollou na hora, hein, Raid? O chefe O'Hara. Deu merda total. Morreu todo mundo. Uma porra dessa, hein, Raid? Você não salva. Você tá zoando. Tô falando sério, morre todo mundo, dá merda total, assim, né? Só que aí começa a subir as letrinhas, né? O jogo acaba mesmo, faz como se tivesse acabado. Aí rebobina, volta, aí volta na mesma parte. Você tem que tomar decisão de novo, né? Aí vai pro lado certo, né? Não sei se você quer fazer tudo de novo, ficar no loop infinito. Ah, cara, que animal. É genial, gostei. Mesmo. Gostei, muito louco. É genial não respeitar o teu poder de escolha? E se eu quiser que o Batman se lasque? Cara, eu acho que eles te pouparam do trabalho de download no jogo. Porque é isso que você ia fazer, basicamente. Download pra poder fazer a outra escolha. Por isso que o rebobinar eu achei legal. Eu sou download com uma tela mais bonita, um efeito mais legal, entende? É. É um load artístico. Não é um load, isso aí é uma tela de game over. Isso é uma tela de game over. Não, é final, mas ele finaliza porque ele já deixa. Você acho que é, pô. Tipo, você não salvou o Batman, vai ter que jogar de novo. Isso pra mim é game over. Não, me uma mal, porra dessa, homem mal. Não seja extremista, homem mal. Não seja terrorista extremista. Seja um terrorista mais calmo. Sabe? O cara que manda o Anthrax pro Senado americano ao invés de explodir bombas, entendeu? Terrorista mais contido. Terrorista não, mais stealth. Não adianta. Você tem uma escolha para fazer. Aí você escolheu, aí o jogo pega na tua mão de volta. Não. Ô, Mival, sabe o que eu vou dar de presente para você no fim de ano? Uma caixa de papelão. É? Grande, é. Vou colocar, vai ser uma boa edição de um equipamento de airsoft. Vou experimentar então. No próximo jogo, lá no meio do mato, lá ficar dentro da caixa para ver se funciona. Aí tem essas quatro missões. E o que eu achei legal também, que os vilões, o vilão principal do Batman é o Strange, o vilão principal da Mulher-Gato é o Duas Caras. Então, tipo, a última missão, a última luta que você tem como Mulher-Gato é derrotar o Duas Caras. E antes de derrotar ele, você luta contra a Era Venenosa também. E o Batman não luta contra a Era Venenosa, e ele só encontra o Duas Caras uma vez. Então eles meio que separaram os vilões, entendeu? O que eu achei genial, eu achei muito legal, porque aí eles conseguiram manter o número de vilões alto e a representação deles bem detalhada. A Era Venenosa, por exemplo, sabe como ela recruta os prisioneiros pra lutar pra ela? Ela seduz, ela dá um beijo neles e eles ficam apaixonados por ela. Então todos da mulher da Era Venenosa que você vê tem tipo uma fumacinha verde. Então, entendeu? Podemos deduzir que todos os outros são gays. Ela é pegadora, ela é quebradeira, hein? Não, cara, ela é a Tati quebra-barraco do universo do Batman. É, então, é quebradeira ela. Então. É a Clotilde. É a Clotilde. É a Clotilde. Cara, ela é a Clotilde. O camburão! Então, tipo, a história é legal e assim, ela é uma ladra. É isso que ela é em tudo. Então, basicamente, ela tá em Arkham City pra pegar as coisas dela de volta. E todo o loot dela, todos os roubos que ela fez, estão em Arkham City. E ela quer pegar tudo de volta. Só que aí o Duas Caras veio e roubou dela, entendeu? Por isso que ele é o vilão principal da Mulher-Gato. Então, ela segue essa história, tem essas junções aí com o Batman, né? Que a gente conversou da decisão que teve que fazer. E no fim também, quando você termina a história principal, tem algumas partes específicas da cidade, elas ficam com um símbolo rosa. Quando você vai lá, tem uns gatinhos. Aí você chega, aí você aperta um botão que tá escrito assim, take a break. Aí chega a mulher gato e ela fala pro Batman, Batman, fica aí, deixa que eu cuido agora. Aí ele, eu vou lá cuidar de algumas coisas. Aí o Batman sai e você começa a jogar como mulher gato. Free roam. Você bate com ela, você bate no Duas Caras, porque o único vilão principal no quando você joga com o Batman, o único que você não bate efetivamente, não dá uma porrada, é o Duas Caras. Bate, o resto você bate em todo mundo. Né, com ela. Exatamente. Bate nele. Ela bate nele? Bate, manda porrada. Então tá. Ela escapou. Arranha também. Porque uma coisa que eu gostei do Batman é isso, beleza. Tipo, tem até o vilão que não luta, cara. O vilão que ele é um vilão de cabeça, mas não adianta. Você vai lá e desce a porrada nele também, cara. Uhum. Pois é. E aí, vocês, mais alguém vai jogar com Mulher-Gato? Ou pretende jogar os DLCs? Eu comprei usado e não pretendo comprar, não. A não ser que tenha uma promoção muito barata aí. Mas... Quantos pontinhos custa aí pra galera saber? Quanto são 10 dólares. 10 doleta que saiu na parada. 10 doleta. O da mulher gato vale a pena. Agora, dos outros dois lá... Concordo. Eu não achei, não, viu? Achei bem fraco mesmo. Troféu Capcom pros caras. Troféu Capcom. Acho que o jogo já é bem completo também. Assim, se o cara comprar o jogo de vier já de graça, beleza. Agora, eu comprei usado, não vou comprar, não. Mas especifica os DLCs aí, Raid. São só challenges do Robin e do Nightwing, né? Que é praticamente a mesma coisa. Você não joga com eles? Joga com eles. A jogabilidade deles não é tão diferente do Batman, assim. Ele é um pouco mais leve, né? Dá pra perceber isso. Mas é praticamente a mesma coisa. Joguei pouco também, não vi muito, não. Eu só pagaria se tivesse aquela missão que o Robin fosse no bar encontrar o Dick. Só isso. Só, se tivesse aquela missão. E, bom, vamos lá, falamos de quase tudo aqui, cobrimos o jogo, né? Considerações finais, começando aqui, vou terminar pelo setista, que ele falou bastante, acho que é o que tem mais rodagem aqui em Batman, né? Jogou com os DLCs também. É o mais rodado de todos aqui no assunto. Então vamos começar por Hyde. Considerações finais de Batman Arkham Asylum, também carismaticamente apelidado de Batman Feira da Fruta 2 aqui por nós. Antes, uma coisa que eu venho falando faz tempo, que, meu, tem gente que teve no outro Batman do Cast que reclamou da história do Feira da Fruta, que a gente ficou falando, tal, etc, etc, etc. Até contei isso pra todo mundo, mas vou aproveitar e falar agora. No Batman Arkham City, é uma das primeiras partes que você tá com o Batman mesmo, já Batman mesmo, não mais Bruce Wayne, ele, uma conversa dele com o Alfred, ele fala que tá acontecendo alguma coisa aqui, ele fala, eu acho que o Coringa está atrás disso. Meu, uma das primeiras falas do Batman Feira da Fruta é o narrador falando, cuidado, garotos, o Coringa está atrás disso. Ou seja, cara, até as falas são iguais, não tem como separar uma coisa da outra. Já Batman é Batman, cara. Não tem Batman como. Ganhou a crase no ar, Então, beleza, mas vamos lá. Hyde, suas considerações sobre Batman Arkham City. Ah, eu gostei bastante do jogo, joguei, nossa, fui direto assim, eu peguei e não conseguia parar, né, fui até o final. Gostei mais do que o Asylum, tenho certeza que quem jogou o Asylum e gostou vai adorar esse jogo, é muito bom mesmo. E acho que ele merecia o segundo lugar do GOT aí, viu? Merecia o segundo lugar do GOT? O primeiro seria o Zelda. Skyrim. Skyrim é uma coisa sensata. Ele vai só concorda que não é Skyrim. Só isso. O resto ele discorda tudo. É. Bacana. Mr. Bubbles. Eu também acho que é uma injustiça ele não ter ganho o GOT do ano passado. Só falta jogar o Uncharted 3, mas todos os outros que estão concorrendo eu joguei. E pra mim. Você achou melhor que o Zelda? Eu acho. Não, a questão é se acha melhor. Eu acho que ele merece mais ganhar do que o Zelda merece. É. Uhum. Porque o Zelda já ganhou muito também, né? Por tudo que ele fez no primeiro e o segundo. O Zelda, assim, é um bom jogo, mas não traz nada de novo, faz né? Sentido, e o Batman, definiu o gênero daqui pra frente. Eu acho que era minha aposta. Tipo assim, foi minha aposta o ano passado, né? Eu achava que esse jogo ia levar. Né, porque no primeiro eles já tinham batido na trave, e no segundo eu acho que... e ninguém esperava, né, o primeiro, porque os caras acertaram o jogo de super-herói, finalmente, né, e eu achava que ia levar, assim, tipo, acho que se pegarem os casts lá, eu achava que era o grande favorito, até pelo o público que o Batman tem, de HQ, dos filmes, os caras acertaram a mão nos últimos filmes também. O Batman, né? Tá na moda. Então, o Batman tá na moda, e outro, né, mesmo o Feira da Fruta é um clássico. Tirando então, o tema ser Batman, o jogo também é, excelente, né, então... Então, mas uma coisa puxa a outra, né, cara, eu acho que o Batman vive um momento bacana, né? Vocês sabem que tá até passando um espetáculo em São Paulo, se não me engano, no ginásio do Ibirapuera, parece aqueles espetáculos da Broadway lá, que é uma encenação do... Uhum. Então, a série Batman vive um momento bacana, tá legal nos filmes, tá legal nos jogos, né, e tem rodado coisa aí. Eu achava que seria, assim, né? Mas é bacana, jogão. Homem Mal. Pô, eu recomendo 100%, cara. Eu joguei, gostei, tipo, ainda não é mesmo minha escolha de GOT, mas, pô, eu considero praticamente obrigatório, cara. Acho que, sei lá, o jogo atende um monte de gosto, aí só não vai atender o cara que só joga corrida e futebol, mas o resto, cara, eu recomendo 100%, cara. Porra. Porrada é só rachando caveira, cara. Só rachando caveira? É, e o Batman tem carisma, né, cara? Batman é muito carismático, cara. Beleza, beleza. Setista. Qual o seu apanhado geral aí? Fecha aí. Cara, se não fosse o Skyrim supremo aí, com certeza o Arkham City seria meu God também, tá em segundão. Eles conseguiram elevar o combate a um novo nível, que eu achei muito louco, que eu não achava que eles iam conseguir elevar mais o combate, mas eles focaram bastante nisso e conseguiram. A ambientação tá muito legal, cada vilão no seu lugar, eu achei muito legal. A história eu achei legal, teve algumas partes específicas aí que eu não gostei muito, que nem a parte do Ra's al Ghul aí, de chegar até ele, eu achei chatinho. Mas, no geral, a história foi muito legal, a conclusão da história foi muito legal. A gente não falou muito de final, porque a gente não vai spoiler, mas eu gostei bastante do fim, foi 100% inesperado. O que acontece nos créditos também é muito legal, triste, legal, assim, não sei, até quero perguntar pra vocês, o que vocês acharam do que aconteceu nos créditos? Genial, né? Eu também achei que, a palavra que define, genial. É o que deveria pra mim aquilo, se alguém tinha dúvida que o Mark Hamill tinha que ganhar o prêmio lá, aquilo... É verdade. Tira a dúvida de qualquer pessoa. É verdade. E então assim, eu acho que os elementos individuais do jogo, eles não são mudança de paradigma de nada, só que todos eles colocados juntos, os detalhes dos personagens até, transformaram ele num jogo muito legal. E eu acho que o do DLC da Mulher Gato vale a pena sim, se vocês puderem adquirir em promoção aí, adquiram, porque é muito legal também. E cara, 100% recomendado, eu concordo com o Meimal, é indispensável, quem não jogou nem o Asylum, nem o City aí, tem que jogar, porque abre um pouco as janelas de como os jogos podem se portar, e até parabéns a Rocksteady de novo, que pegou uma franquia que estava desacreditada também em videogame, que tinham pouquíssimos jogos do Batman que deram certo, fizeram um negócio foda desde o começo, melhoraram no 2, e agora Rocksteady, por favor, pegue Superman e pegue Homem-Aranha pra fazer o mesmo. O 4 que tá é que eles vão fazer um da Tartaruga Ninja, né? Também. Ah, legal. Cara, eu acho. Bom, na verdade, eu acho que esse sistema de combate seria perfeito com beat'em up e co-op. Perfeito. Perfeito beat'em up co-op. Ou, estou falando, nada impede também dos caras fazerem o Batman 3, eu acho que tá no momento. Eu acho que eles não vão fazer, não, assim. Eu acho que tem equipe, não. Sim, eu acho que tem que ver o Mr. J de novo e dar umas porradas nele de novo. Eu acho que, se for feito, não vai ser feito pela mesma galera, não. Acho que esse pessoal aí já enjoou e quer fazer outra coisa. Uhum. Mas também mas dinheiro, não tá? Mas não. No mínimo eles deixaram pronto, né, cara? Tipo assim, tá tudo lá, né? É pra fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Não, brincadeira. Mas, não sei, eu espero que os caras continuem. É difícil acertar, assim, dois jogaços seguidos, assim, e ter gente talentosa pra fazer. Inclusive, eu espero que eles continuem. Não façam mais. Eu acho que já deu, já. Você acha que já deu? Eu acho que já. Mais espaço pra mais eu acho que eles podem fazer pra outros temas e outras coisas, assim. Eles têm qualidade de fazer isso, mas de Batman, acho que já deu. Não, eu não acho que já deu. Assim, eu acho que eles conseguem levar pra outros patamares. Mas eu preferiria também que eles fizessem com outro personagem, outro tipo de franquia. Que eu acho que eles iam fazer tão bem quanto, iam dar o mesmo nível de atenção e detalhe e ia ficar muito louco. Tartaruga Ninja é um legal, Superman é um legal. Eu preferiria Homem-Aranha que eles fizessem. Ah. Eu também. Superman, como é que você vai fazer um jogo de porrada com Superman, concordo, cara? Eu concordo, por isso vai que eu prefiro dar uma porrada, o cara vai voar, acabou. Não, o Homem-Aranha é muito gay, cara. Que isso, meu? Homem-Aranha é melhor que o Batman. Vá, senta lá, Cláudio. Bom, galera, mas a gente quer saber o que vocês que jogaram acharam, o que vocês acharam do cast. Comentem aí, quem não jogou, fica a nossa recomendação pra jogar. Rocksteady, paguem o nosso jabá aqui. Paguei o aluguel, mas vocês fizeram um jogo legal, então vocês merecem. É isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e até o próximo OrionCast. Oh.